galho enorme ficava lá no alto. Umas lesmas gigantes que moravam no Jequitibá comeram uma parte da madeira e, com o tempo, o galho quebrou e caiu. A terra tremeu. Arrancou um pedaço da casca e deixou um buraco no tronco. Os amigos vieram montar uma espécie de escada de ferro bem alta. E o professor de biologia subiu até o buraco e fez um curativo. Passou uma espécie de tinta azul pra madeira não apodrecer. Foi bom, deu certo, foi bom. Olhavam pra ele, tiravam fotografia, faziam poesia, brincavam perto dele, abraçavam seu tronco.